in the 446, can you logically start out to report to taxi? That's why I should let report to Inca for an L7. Charge it. Please see your last transmission. Flight left 430, 446 charge. Line up and maintain runway 7. November 446, charge left and can H1014. Okay. Oi, Salvador, bom dia, tá 3153, final baixo travado, dá 1-0. 3153, vento 100 graus, 059, autorizado pouso, pode ter 1-0. Autorizado pouso, tá 3153, 1-0. Roger, November 446, Charlie Juliet, the wind is 110 degrees, 05 knots, cleared for takeoff, runway 17. Uno 53, solos 1-1, direita 1-2-1, decimal 1, o solo. 1-2-1, decimal 1, saindo à direita, Tantra 446 Charlie Juliet, airborne at 11, come also with the departure 120.8, have a nice trip. 6 Charlie Juliet, good day. Trip 5514, bom dia, autorizado a alinhar decolar para o chão no 0, vento 110 graus, 069. 5514, decolou zona 7, controle 120.8. 120.8, 5514. Salvador, bom dia, Gona 759, estabilizou aqui aí da 1-0. Boa, 1-759, bom dia, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste no 0-4. Reporta na 1-759. Marcador externo, campo à vista, baixar e travado, 759. Bona 759, livre pouso na 10, vento 100 graus, 089. Livre pouso na 10, 759. 759, no solo de 23, direita, 121, décima 1. Para livrar na Delta, após 21, 1. Boa. Torre Salvador, bom dia, Rio 989, estabilizou, fui, aliás, passando externa no momento, já estamos embaixo travado. Rio 9811, livre pouso na 10, vento 100 graus, 089, ajuste 1014. Autorizado o pouso, só confirme só a intensidade do vento, por favor. 100 graus, 089. Ok, muito obrigado, autorizado o pouso na 10, 989. Tá, 3290, muito bom dia, Salvador. Porta de espera está pronto. Tá, o 3290 da tarde. Tá, 3890, bom dia, mantém o ponto de espera. Tan 3890, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Ali mantém na 10, 3890. Rio 9811, no solo aos 27, direita, 121, décima 1. 121, Rio 9811. Autorizado decolar, pistão a zero, vento 1, 10 graus, 0 menos. Ele já falou, 3890. Salvador, Rio 9811. Salvador, Rio 9819. Então 3890, decolou 29, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, bom dia, Oxenia 62, Nuno, ponto de pega 10, pronto. Oxenia 6211, bom dia, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, visto 10, Oxenia 6211. Me escuta? Alinha 211, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 1900 graus, 08 nós. Alinha e decola da 10, Xenia 6211. Solo Rio 9819. Rio 9811, na escuta do solo. Azul 4201, né? Autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Oi, Salvador, Rio 9811. Rio 9811, chame o solo em 121 decimal 1. Oxenia 6211, decolou 32, controle 120, decimal 8. 208, Oxenia 6211, bom dia. Azul 4201, autorizado decolar, pistão 10, vento 1110 graus, 07 nós. Azul 4201, decolagem 35, controle 120, correção 120, decimal 8. 1208, azul 4201. Salvador, bom dia, total 9895. Total 9897. Continue aproximação, reporte marcador externo, trente bolso baixado, travado, ajuste no 014. 014, chamando no externo, 9895. Externo baixado travado, total 9897. Total 9897, livre pouso na 10, vento 120 graus 07 nós. Livre pouso, total 9897. Bom, 963, bom dia, mantenha um ponto de espera. Total 9897, no solo 38 direita, 121 decimal 1. Total 9897, confirmando 121 decimal 1. Bono 963, está autorizado alinhar e decolar, pistão na zero, vento 100 graus, 09 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão na zero, 963. em Salvador, agora 093, ponto de espera, 1-0 pronto. Bom, 093, mantém o ponto de espera. Mantém. Torre passaria do 2229, interceptou o localizador. Passaria do 2229, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso vai ser travado. Ajuste no 0 no 4. 1014 vai reportar baixa travada. Uno 963, decolou aos 42, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, 963. Batendo Juliette em Kikilo, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá, ajuste no 094. Possibilidade do voo 093 na linha de colar de imediato? Negativo, mantém a posição. Mantém. Ok, passou externo, baixar travado, passareto. Passareto dos 229, livre pouso na 10, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado pouso 10, 2229. Natchele Alfa, livre seu Natchele Mortax. Bom, 1093, visual com a TR da passagem nacional. Visual. Após a passagem do mesmo, está autorizado a linha manter pista no zero. A linha mantém após a passagem da TR, bom, 093. Passa aérea 2229, no solo aos 46, direita 1-1. Direita 1-2-1, passa aérea. Yankee Kilo, autorizado ingresso, reporte LL, pronto, cabeceiro no 7. Oito meia cinco, autorizado alinhar e manter pista no 0. Ou 1093, decolou aos 48, controle 120, decimal 8. 208, com 1093. Juliette, aqui, Kilo, prossiga. Responde 5026. Matiali Alfa, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Ajuste no 0 no 4. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 1-1-0, grau 08 nós. Autorizado a decolar, pistão 8. Atiali Alfa, mantém o ponto de espera da Papá. Juliette Yankee Kilo, mantenha a cabeceira no 7. Uno 865, decolou 50, controle 120, decimal 8. 08, bom Torre Salvador. Bom dia, trip 5362, estabilizado na final, contra a embaixada e travado, a uma milha do externo. Trip 5362, livre pouso na 10, vento 100 graus, 08 nós. Pouso na 10, trip 5362, confirma o vento novamente, senhorita? 100.8, correção, 110 graus, 08 nós. 110.8, grato. Papatango, Juliette e Yankee Kilo afirmam atente à esteira de turbulência após a passagem do ATR autorizado decolar da cabeceira 17, mantendo proa até 3.000, até liberação do controle. O vento 100 graus, 09 nós. No solo, 55, direita, 1, 2, 1, 1. Direita, confirmando 1, 2, 1, 1. Afirmo, 1, 2, 1, 1. Grato, até daqui a pouco, senhor. Sapatango, Juliette, em aquilo, decolado aos 55, mantenha proa até 3.000. Após curva esquerda na Momo, chame o controle em 120.8. Oi, Salvador, Gol 1649. Tango Mike Charlie Alfa, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Uno 649, continue aproximação, reporte de trem de pouso baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Estabilizado VLS, embaixo travado, Gol 1649. Gol 1649, livre pouso na 10, vento 100 graus, 09 nós. Livre pouso, Gol 1649. Martelli Alfa, mantenha a cabeceira no 7. Gol no 649, decolou 58, direita, 121, décima 1. Gol 649, copiou? Agora 149. Gol no 649, no solo aos 58, direita, 121, décima 1. 21, 1. Papatango Mike, Charlie Alpha, o senhor após a decolagem manterá a proa até 3.000, após curva esquerda na Momo. Sente? Autorizado a decolar, pista 17, vento 100 graus, 09 nós, Mike Charlie Alpha. Salvador 6570 da África, bom dia, informação ao céu, super questionamento. Matchali Alfa decolou às 01, controle 120, décima 8. 08, Matchali Alfa. Mais Eco Delta, prossiga. Autorizado giro de manutenção, reporte para o corte, mais Eco Delta.